Capítulo 7. Quarto caso. Vejamos agora como funcionou a lei em outro caso. Desta vez, não temos dois elementos opostos, onde um segue o caminho do bem, conseguindo um resultado para ele positivo, e outro segue o caminho do mal, conseguindo um resultado para ele negativo. O caso agora é mais simples, pois temos somente o primeiro elemento, aquele que termina bem, enquanto o outro torna-se secundário. Trata-se de um jovem de cerca de 35 anos, que vivia sozinho com a mãe idosa, a quem era muito afeiçoado. Era trabalhador, fiel e honesto, mas não sabia ser egoísta no sentido de pensar somente em si. Devido à sua generosidade, corria primeiramente a favor dos outros antes de cuidar de si mesmo, fato que, por si só, não permite considerá-lo um fraco. Como resultado disso, qualquer um que se avizinhasse dele aproveitava-se de sua bondade, utilizando-a em vantagem própria. Ele não fazia mal a ninguém, os outros é que faziam mal a ele. Não fazia vítimas, pois a vítima era ele mesmo. Encontrava-se assim perfeitamente colocado perante a lei, razão pela qual, neste caso, ela devia intervir em sentido benéfico para ele. Isso nos explica como foi exatamente que se deu o acontecimento. Em sua idade, era necessário que ele tomasse uma decisão. Permanecer naquelas condições significava piorar cada vez mais, até atingir a velhice sozinho, abandonado e pobre. Se a lei desejava salvá-lo, deveria fazê-lo imediatamente. A mãe idosa e em condições delicadas de saúde, em vez de ser um auxílio, tornava-se um peso sempre maior. Os indivíduos de seu ambiente, aproveitando-se de sua bondade, tornavam-se cada vez mais audaciosos e maléficos em prejuízo dele, que, assim, encontrava-se continuamente atacado por eles. Havia neste caso, como nos outros também, o setor das forças do mal, porém composto de grãos de poeira de elementos negativos, cada um de per si de pouca importância, mas danosos em seu conjunto. Nestas condições, o caso tornava-se cada vez mais grave para o jovem. Observemos agora como funciona a lei. Ela resolveu o problema no sentido completamente positivo, benéfico para o jovem, salvando cada coisa e satisfazendo de um golpe todas as exigências de forma adequada e em perfeita ligação com a natureza do caso. Aquele indivíduo carecia de uma defesa que o protegesse na luta pela vida. Este era o ponto a ser defendido, e a lei demonstrou conhecê-lo. Quando moço, ele ficara noivo de uma moça conterrânea, parente sua, mas depois a coisa, por várias circunstâncias, parou, como se quisesse ficar guardada para este momento, quando o noivado reavivou-se e concluiu-se, então eles se casaram. Ela parecia feita sob medida para cumprir a tarefa para a qual a lei a chamava. Inteligente, trabalhadora e honesta, de temperamento prático e bastante ativa, juntava-se no sentido do bem às qualidades dele, enquanto as completava nos seus pontos fracos. Assim, os dois elementos foram unidos por uma perfeita complementação, convergente em cada ponto no sentido positivo. Dissemos que o elemento negativo não tinha tomado um corpo definido em um só indivíduo, mas encontrava-se em estado indefinido, disperso em vários elementos mínimos separados, condição que facilitou sua liquidação. Eles, de fato, farejando o novo ambiente, desapareceram por si mesmos, pouco a pouco. Assim, o procedimento foi automaticamente levado avante em pequenas doses, o que tornou desnecessário um provimento explícito por parte da lei. permaneceu visível em campo a vitória do bem. Sob a nova direção, entregue à mulher, organizou-se a nova família. Ela juntou seu salário ao do marido com cuidadosa economia e ambos conseguiram comprar uma casinha, elevando seu nível social. Tudo mudou do mal para o bem. A lei havia conseguido, com uma pequena combinação de elementos pré-existentes, salvar uma posição que ameaçava atingir um final desastroso. Mas por que a lei quis salvar a situação com este seu movimento? Certamente não é possível atribuir ao acaso uma coisa assim tão bem feita, segundo a bondade e a sabedoria da lei. A primeira razão que levou a lei a operar este salvamento foi o mérito do indivíduo. Se ele tivesse merecido o contrário, ela teria feito o oposto. Neste caso, então, vemos a aplicação do princípio do mérito. É verdade que aquele indivíduo era fraco e devia ser corrigido neste ponto, mas a sua fraqueza era só em favor dos outros, por excesso de bondade e altruísmo. Este seu defeito, então, continha o germe de uma grande virtude, muito pouco comum, mas cuja aquisição será indispensável a todos no futuro estado de coletividade orgânica, do qual a humanidade está sempre mais avizinhando-se. Então, se este era seu defeito, ele já lhe havia sofrido bastante as consequências. Mas, neste caso, mais do que um defeito a ser eliminado, tratava-se de uma virtude a ser desenvolvida. Foi assim que a lei, em vez de reprimi-la, secundou aquela virtude, procedendo ao salvamento do jovem. Ela fez todos os seus cálculos na avaliação das forças que se moviam no fenômeno e, funcionando da maneira que o fez, demonstrou que, neste caso, existiam impulsos positivos, dados por valores com este sinal, que impunham uma intervenção neste sentido. Neste ponto, vemos na lei a presença de outro princípio aplicado por ela em sua economia, o princípio de retidão e justiça, pelo qual são protegidos e ajudados os valores que devem ser respeitados para produzirem o seu maior rendimento. O elemento bom é um valor positivo, feito para frutificar e não para ser desperdiçado, e a lei, por coerência, não pode deixar de aplicar este seu princípio. Ela não pode contradizer a si mesma e, por isso, quando contém uma norma, é a primeira a lhe ficar sujeita. Se assim não fosse, ela não representaria um princípio de ordem, mas sim de desordem, que, em vez de manter tudo organizado dentro de uma disciplina, terminaria por desintegrá-lo no caos. Isto é o que o homem desejaria fazer com seu egocentrismo, mas ele, quando viola a lei, tem o poder de arruinar somente a si mesmo e não de interromper o funcionamento dela. A lei é a primeira serva dos princípios sobre os quais se baseia. Ela é a primeira a colocá-los em ação, porque não pratica de modo diferente aquilo que prega. É justamente pelo fato de ser lei que ela sente-se autorizada a exigir observância dos outros, porquanto primeiramente a exige de si mesma. Cai assim completamente o conceito humano de autoridade usada em vantagem de quem comanda para impor-se aos próprios dependentes, sendo substituído por outro método, no qual comandar é fazer primeiro o que se exige dos outros. Este é o novo conceito de autoridade que a lei nos ensina. Esta é uma das coisas que nos diz a análise dos casos observados aqui. Estamos desmontando o mecanismo da lei para ver como ele é feito. A diversidade dos casos nos mostra a diversidade dos modos pelos quais a lei pode proceder. Porém, o leitor deve ter notado que seu funcionamento nestas diversas posições repete-se de acordo com o mesmo princípio, segundo o qual o bem é ajudado a vencer, o mal leva à ruína, os valores positivos lançam-se em direção oposta àquela dos negativos, etc. É natural que, apesar dos casos serem tantos, os princípios sejam poucos e fundidos em unidade, repetindo-se em cada caso. Esta é a razão pela qual, tantas vezes, pode parecer que nos repetimos nesta obra. Estamos fazendo um trabalho de análise em que a observação é tanto mais comprovada quanto mais numerosos são os casos com os quais os princípios são postos em contato e confirmados pelos fatos. Eis a necessidade de repetir a observação, e a cada uma delas perguntamos-nos: mas é mesmo verdade? A exposição que fazemos aqui não é de teorias filosóficas ou religiosas, mas sim de princípios que envolvem a realidade. O escopo desta obra é didático e não literário. Então fazemos o leitor assistir ao nosso trabalho de pesquisa, que necessita ser bem controlado antes de poder ser definitivamente afirmado. Em primeiro lugar, procuramos persuadir a nós mesmos e, conosco, os leitores, porque as conclusões, além de serem graves, também mudam, se forem verdadeiras, o fundamento de tudo. Por isso, a cada passo, voltamos a olhar sob um ponto de vista diferente, a fim de nos assegurarmos de sua veracidade. Esta repetição corresponde a movimentos de sentido único nos vários casos. Tal fato nos revela a presença de um ponto comum, estabelecendo uma constante que exprime os princípios diretivos da lei. A repetição deve-se à contínua presença desta constante. A observação de uma casuística pode permitir-nos chegar ao conhecimento do pensamento que aparece naquela constante. É assim que, conhecendo aquele pensamento, poderemos saber qual será o funcionamento da lei para nós no futuro, prevendo os acontecimentos que virão ao nosso encontro, segundo a premissa que propusermos com nossa conduta. Estes conceitos nos colocam diante da vida em uma posição diferente daquela assumida pelo homem no passado. Isto não significa que a substância da verdade possa ser mudada. Esta permaneceu a mesma de antes. O que muda hoje é o modo de vê-la, resultando numa forma diferente de enfrentar e resolver a mesma questão. Frente ao problema do funcionamento da vida, a humanidade do passado, dado o seu estado infantil, não podia concebê-lo nem compreendê-lo senão ao nível de sua forma mental emotiva, ligando-o ao prodígio e a construções mitológicas, que eram consideradas como realidade. Aqui enfrentamos o mesmo problema, mas com outra forma mental, para chegar a resultados positivos e adquirir uma certeza que a fé, sozinha, não pode dar. Não queremos negar, mas sim aperfeiçoar. Substituir o sonho por um conhecimento objetivo, apoiado sobre fatos, é sem dúvida um progresso. Respeita-se o coração, mas controla-se a mente. Elimina-se a elasticidade que o sistema da fé permite, suprimindo assim a possibilidade de acomodações, que já não são mais admissíveis em um regime mental de positividade. Isto não significa negar, mas sim acrescentar e aprofundar, a fim de apoiar-se em bases mais sólidas e seguras. A vantagem que se obtém de tudo isso é descobrir algo situado acima de todos os valores humanos. Antigamente, a questão fundamental era crer, problema que cada um resolvia a seu modo, podendo afirmar aquilo que quisesse porquanto não existia nenhum controle positivo. Este fato explica a diferença entre as opiniões, cada uma proclamando-se como a única verdade e condenando como erro as outras. O terreno religioso é um campo minado de exclusivismos e antagonismos. É por isso que a visão da verdade, quanto mais se tornar objetiva, ligando-se à realidade como faz a ciência, tanto mais poderá tornar-se única e igual para todos. Esta realidade é dirigida pelo pensamento divino, que organiza o funcionamento dela em cada tempo e lugar. Trata-se, portanto, não de um produto desta ou daquela mente humana, mas sim de uma verdade objetivamente verdadeira e universal, porque está escrita nos fatos nos quais ela pode ser lida. É a verdade da qual o homem novo tem necessidade e que ele está procurando desesperadamente. O vácuo espiritual no qual ele está sendo lançado pelo desmoronamento do velho mundo é um abismo que faz medo. Todavia, é necessário ir em frente, porque torna-se cada vez mais inaceitável o fato de ter que viver com a psicologia adotada no passado. Alcançando-se o conhecimento da lei, sabe-se que há um plano e uma meta tanto para a vida individual como para o todo. Sabe-se que há uma ordem, uma salvação e meios para atingi-la. Sabe-se que se pode contar com a lei. Sabe-se tudo isso não por uma fé que oscila sempre na dúvida, mas pela segurança que decorre da análise do problema e do conhecimento da técnica fundamental do fenômeno. Trata-se de uma religião que não se pode mais acusar de ser o ópio dos povos, pois constitui, ao contrário, um despertar da consciência com base no conhecimento. Não se trata, então, de uma heterodoxia, porque aqui, pelo contrário, procuramos abrir sempre mais os caminhos do Espírito, buscando fazê-lo tornar-se a grande força que nos levará a vencer na vida. Uma demonstração clara é o único meio para evitar a descrença. Uma coisa é crer, outra é saber. Uma coisa é a dúvida de quem não tem certeza, outra é a segurança de quem está convencido porque observou e compreendeu. Finalmente, uma contabilidade clara com Deus, dotada de uma providência cujo modo de funcionar já se conhece e na qual se pode logicamente confiar, permitindo-nos provocar resultados com os quais se pode contar, porque nos pertencem por direito, segundo a justiça da lei. Como dissemos, foi modificada não a realidade dos fatos, a qual é sempre a mesma, mas sim a mente, que a vê e é capaz de compreendê-la. A lei sempre funcionou como agora a vemos, porém não se tinha consciência deste seu funcionamento. Sempre estivemos todos imersos na ordem universal, mas nunca a analisamos para nos tornarmos conscientes de sua estrutura e sabermos nos mover nela. O que mais impressionará o homem novo será descobrir esta presença universal de um pensamento diretivo, tocando com as mãos esta realidade, até chegar ao diálogo e obter resposta, para adquirir, enfim, consciência de que não está, como pode parecer, perdido em um universo indiferente a ele, mas sim que é cidadão dele, estando fundido e funcionando em sua organicidade. Final do capítulo 7.